deixarei, Senhor, porque Tu és o meu libertador. Não te deixarei, Senhor. Não te deixarei, Senhor. Quero com Cristo estar, sempre as almas ganhar, para um dia deixarei, Senhor, porque Tu és o meu libertador. Não te deixarei, Senhor. Com as mãos vazias eu for encontrar. Não te deixarei, Senhor, porque Tu és o meu libertador. Não te deixarei, Senhor, porque Tu és o meu libertador. Não te deixarei, Senhor. Deixarei.